Se os boys têm, eu quero ter também. Uma Cherokee, eu já tinha muita grana pra mim. Se os boys têm, eu quero ter também. Uma Cherokee, eu já tinha muita grana pra mim. Vem que vem. Tava pensando, só viajando no momento. Eu de Cherokee passeando por aí. Mas infelizmente era só um pequeno pensamento que tive naquele momento. Olha, acho que está na hora de ter tudo que um dia eu sonhei em ter. Aquela mansão, um golfão na garagem. Já tinha pro final de semana aí no AP, lá no Rio de Janeiro. Então é chegado o dia, a hora e o local. Um é Joaler e a Vixe, nada mal pra quem tá começando. Olha aí, presta atenção como foi a cena, mano. Agora tenho dinheiro, só me resta agora viajar de cruzeiro. Comprar uma fazenda, encher ela de gato e ter uma bela vida, tá ligado? E se pá, descolar uma bela mina e transar com ela todo santo dia. Mas só aí o boy tem carro, moto, joia, status, fama. Eu quero possuir um dia também. Mas aí, neguinha, tipo assim, vamos estudar para alcançar uma conta gorda na Suíça. Pra curtir a vida, tirar onda com as vadias. Pra mim, eu quero assim e você diz aí. Quero possuir também, pra mim não importa de que forma vem. Eu nem que CP, quero ter também. Se os boys têm, eu quero ter também. Uma Cherokee, eu já tinha muita grana pra mim. Se os boys têm, eu quero ter também. Uma Cherokee, eu já tinha muita grana pra mim. Vem que vem. Se os boys têm, tio, quero também. Nem que seja um 5-7, nem que eu faça um refeito no bagulho. Sei que provocou quando passou na quebra, desfilou de Peugeot. Cê tava spam, hein? Com uma pá de vagabunda que grita e que chora quando em quadro de lupa vê se segura. Playboy, cê tá fudido. Cê tem tudo na mão e nós tem que trocar tiro. Pra quê? É, pra obter o carro conversível, uma LCD. Me diz quantos não tão metendo as quadradas, invadindo as mansões, roubando as TV plasma, saqueando os cofres pra dar rolê de golfe, de Audi, de export. Ter os pano da hora, whisky, Red Bull, um Rolex pra ver as horas. Sei que a vadia cola, neguinho, cê tá ligado. Dinheiro traz sucesso, fama, muitos status eles têm. Por que nós não? Estudar, trabalhar é a boa pra mudar de vida. Ter uma casa louca, uma piscina aquecida. Abrir a geladeira e ter o que eu quiser. Na garagem uma BM, a Cherokee só pro rolê. Carro lotado de mulher dando perdido nos gambé. Se os boys têm, eu quero ter também. Uma Cherokee, eu já tinha muita grana pra mim. Se os boys têm, eu quero ter também. Uma Cherokee.